gangsta, mano. 016, a fita é louca. É mais ou menos assim, vai segurando. Aperta o gatilho, moleque deitado na vala. Não corre do crime que ceifa. Fim dos tempos nervoso, o time é tipo do anjo tocando a trombeta. Crack que faz alpidad. Crime que arrasta os moleque, pisou na bola. É muita treta, os palhacinhos é clube cheque. 2000 graus, furador que segue o trilho dos cifrões. Na terra de Bagdá, coração gelado é pros monstrões. Mas aí eu nem me ligo, proceder que não azeda. É sem comida no prato, o resultado é uma merda. Clique, pom, pom, meu Deus, não quero isso. Ver o seu crânio espatifado no asfalto como um lixo. Futuro louco, promissor, o caixão lacrado. E as hornetes acelerando, ostentando, atrasado. É ilusão, querem os cordão de ouro por trás das lágrimas de sangue. A mãe chorando, pedindo socorro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode crer, moleque, escute a voz dos outros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode crer, moleque, escute a voz dos outros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode crer, moleque, escute a voz dos outros. Livre, mas atrás das grades, sua mãe que persiste, passa humilhação, mas não se importa. Esse é meu filho, nunca que viro as costas. Atravessou faixa de gás, a bala de estopim no peito. Programado Robocop, Loki que não tem direito. Pesadelo do sistema é a farda que mais te destrói. E lá na quebra pros moleque eu era super-herói. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode crer, meu truta, escute a voz dos algoz. Escute a voz dos algoz. É isso aí, moleque. Mente consciente. Escute a voz dos algoz. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Firmou meus pés numa rocha para que eu possa confiar. Da vida louca pros céus, eu abandonei Bagdá. E o capuz não me seduz, a cruz é minha luz está. Porque agora sirvo o mestre por nome Jesus. E meu conselho bate forte, essa é minha voz. Aí moleque, escute a voz dos algoz. Escute a voz dos algoz. Escute a voz dos algoz. Escute a voz dos algoz.